falou, seu chinelo apadrinhou, foi seu chinelo quem falou, seu Tamara apadrinhou, apadrinhou, apadrinhou. Quando tudo acabar, onde estará você, a marola de vaina, agora te destrói. E olha da fidelidade, sem ser sentido nenhum por viver errado. Moleque esperto, não bota o carro de dois bois, nem enfia os pés pelas mãos, sou verdadeiro, pois não é tão longe assim. Se você quiser também, sei que eu te perto, caminho sempre pra frente, quer te encontrar, acho certo. Anacronicamente, ela é pra cá, anacronicamente, ela é pra cá, anacronicamente.